de muito sucesso em toda a região, né? Um abraço, Reginaldo Franco, todos da equipe. Muito obrigado, viu? Vilma Fernandes, um beijo pra você. Sempre interagindo comigo no Facebook, diz que não perde o programa. Ela, toda a família, os amigos, todo mundo ligado no nosso programa pela Rádio Ará FM em Caetitu, município de Berilo, Estadão de Minas Gerais. Meu amigo Maurício de Oliveira, em Três Corações, Minas Gerais, também ouvindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Maurício Oliveira, de Oliveira, e todos vocês, amigos de Três Pontas, Minas Gerais, todo mundo ouvindo o Mundo Sertanejo. A Rosiele de Jesus, em Goiânia, também a Marcela Faria, todos ligados no nosso Mundo Sertanejo em Goiânia. Um abraço a todos da Cidade FM, que exibe o nosso programa aí em Goiânia. Um abraço, muito obrigado, viu? Também todos da equipe da Web Rádio Goiânia, aí em Goiânia, exibindo o nosso programa aí na capital de todos os goianos. Audiência fantástica, muito obrigado, viu? Meu amigo Zé Paulo Tavares, em Brasília, ligado também no nosso programa. Meu amigo Zé dos Passos, a Conceição, aí da Beira Rio FM, em São Francisco, Minas Gerais, exibindo o Mundo Sertanejo com muito sucesso. Audiência fantástica. A todos vocês, amigos, ouvintes de São Francisco, toda a região, muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Brevemente, Diego Valadares fazendo show aí em São Francisco, em toda a região. Um abraço, Zé dos Passos, todos vocês. Ah, e para contratar o show do Diego Valadares e banda, é fácil, ligue para mim, ligue para nós aqui, viu? É no 61-8257-0991. É fácil, né? Ou então acesse também o nosso Facebook, é a página do Diego Valadares no Facebook, e aí a gente vai estar sempre interagindo, falando, e com certeza eu quero estar na sua cidade fazendo um show bacana, viu? Diego Valadares e banda, um show pra cima, um show alegre, um show econômico, inclusive, viu? Ligue no 61-8257-0991. Quero estar na sua cidade fazendo um show muito bacana aí pra alegrar esse povo querido, viu? Casas noturnas, clubes, shows para prefeituras e tudo mais. E atenção também a vocês, amigos candidatos, né? A deputado estadual, deputado federal, senador, governador, Diego Valadares, grava o seu dingo. Ligue, faça contato com a gente. Nós temos aqui estúdios bacana, a gente faz uma produção bacana e o dingo frisa bem o seu nome e o seu número, né? A gente tem que seguir essa linha de dingo, tem que frisar bem o nome do candidato, o número do candidato, para que ele seja eleito, né? Um abraço a todos vocês, aguardo contatos, tá bom? Um abraço, Gino e Geno cantam Coração Cigano, com a participação especial de Rick Renner. Alô, ciganos do Brasil inteiro, essa foi pensada em vocês. Mais uma noite que vem, e eu aqui sem ninguém. O coração no sufoco, de amor quase louco. Espere, ela não vem. E toda noite é assim. Ela nem lembra de mim. Eu sozinho nessa casa, solidão me arrasa, a vida tá tão ruim. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E quando ele se apaixona, bate um toco, baixa a lona e vira burro empacado. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. Em qualquer hora ele paga, eu chuto o pau da barraca e deixo o coração de lado. Oh, Rick Renner, vocês também têm coração cigano? Então cantem com a gente. Já perdi meu coração, pra sair dessa ilusão. Levantar acampamento e a favor do vento, buscar outra paixão. Mas ele insiste em bater a mesma tecla e dizer que ela é prefere que sem essa mulher ele prefere morrer. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E quando ele se apaixona, bate um topo, baixa a lona e vira burro empacado. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E qualquer hora ele empaca, eu chuto o pau da barraca e deixo o coração de lado. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E quando ele se apaixona, bate um toco, baixa a lona e vira burro empacado. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E qualquer hora ele empaca, eu chuto o pau da barraca e deixo o coração de lado. Vamos lá, Girigeno! Meu coração é cigano, bate um topo, baixa a lona e vira burro empacado. Meu coração é cigano, mas é cigano acampado. E qualquer hora ele empaca, eu chuto o pau da barraca e deixo o coração de lado. Maravilha, Mundo Sertanejo está no ar, meu amigo Bruno Souza, aí de Salinas, Valmir Clabuchar, todos vocês amigos da Rádio Cultura FM, exibindo o nosso programa em Salinas, em para toda a região, né? Audiência muito grande em toda a região, muito obrigado a todos vocês aí da Cultura FM, a todos nossos ouvintes queridos de Salinas e região. Um abraço, muito obrigado, viu? Vamos até Taiobeiras também, onde nós temos audiência fantástica. Muito obrigado, viu, a todos vocês. Em Nova Ilicínia, nós temos a Rádio Rainha da Paz FM exibindo o nosso programa. Um beijo para aquele Cristina, para todos vocês. Muito obrigado, viu? Minha querida Maiusa dos Anjos, em Roda Velha, Bahia. Elisvânia de Oliveira, suas amigas, todos ouvindo nosso programa aí em Roda Velha. Audiência muito grande. Um abraço a todos vocês e muito obrigado de Roda Velha e toda a região aí no Estadão da Bahia. Meu amigo Raimundo Alves, o Manfrini Guerriga, sua esposa Marli Santos, a Dona Odete, os amigos aí do Coral Cantos em Cantos, o Alice, todos vocês aí de Guarapari, no Espírito Santo. Um abraço, muito obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês aí da Rádio Sim AM, Rádio Sim AM, exibindo o nosso programa. Um abraço a todos da equipe aí em Guarapari, para todo o Estadão do Espírito Santo. Em Viana, nós temos o meu amigo Herbert Souza ouvindo o nosso programa também. A todos vocês, muito obrigado, viu? A Cleidiane Cristina, em São Sebastião da Vargem Alegre, Minas Gerais. Um abraço, Fábio Vieira, todos vocês da Tribuna FM, exibindo o nosso programa aí com muito sucesso. Ô Fábio, um abraço a todos, viu? Muito obrigado a todos vocês da Tribuna FM, nossos ouvintes maravilhosos em São Sebastião da Vargem Alegre, Estadão de Minas Gerais, no quadro Ao Som da Viola, pedidos, né, minha querida Márcia Farias de Santo Luís do Paruá, quer ouvir e oferece para todos vocês, amigos do Brasil inteiro, de Paulo e Paulinho, cantam Amor de Primavera. Agora no Mundo Sertanejo, Ao Som da Viola, Ao Som da Viola. Amor de primavera não termina no verão, no outono ele floresce, no inverno é só paixão. Eu pensei que fosse fácil,

aí de Viçosa, Rio Grande do Norte. Muito obrigado, viu, a todos vocês, amigos da FM da Paz, exibindo nosso programa. Audiência muito grande em Viçosa e região, Estadão do Rio Grande do Norte. Já fiz muitos shows por aí, já fiz shows aí na própria capital, em Natal, em Caicó, Currais Novos, São Bento, Parnamirim, Mossoró. Já fiz shows aí, muito bacana, um povo que gosta muito da música sertaneja, e a gente levou muita alegria para esses amigos aí dessa cidade. Estadão do Rio Grande do Norte, falta fazer um show em Viçosa, né? Vamos ver aí os amigos da FM da Paz organizando um show para nós aí em Viçosa. Um beijo para Francisca, para todos os nossos ouvintes maravilhosos aí de Viçosa. Estadão do Rio Grande do Norte, muito obrigado pelo carinho, viu? Vamos em frente, quem canta bonito, vou cantar pra vocês, Diego Valadares, canta Quero Você Pra Mim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Diego Valadares, vem comigo! Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Muito bem, vamos em frente, mundo sertanejo está no ar. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Muito boa, né? Boa pra dançar. Meu novo sucesso que o Brasil inteiro já canta comigo. Um abraço a todos vocês radialistas e de toda a nossa rede de rádios, exibindo o nosso programa e tocando minhas músicas na programação local de vocês. Muito obrigado, viu? Minha querida Vanessa Costa em Cruzeiro do Sul, aí no Acre. Aí meu amigo Nonato Costa, radialista, jornalista, apresentador do programa Brasil Brega Show. Um abraço, viu, Nonato Costa? Muito obrigado pelo carinho de sempre. Sempre tocando as minhas modas, né? Aí no seu, na sua programação. Muito obrigado, viu? Meu amigo Danilo Santos, em Bom Jesus de Goiás, também ouvindo o nosso programa. Meu amigo Clebson Aparecido, locutor aí da FM 98 de Brasília. Aí, também sempre ligado no nosso programa. Um abraço, muito obrigado, viu? Eberdane Franca, de Itaúna. Um abraço, muito obrigado a vocês de Itaúna, ouvindo o nosso programa aí, muito obrigado. A Ediane Fernandes e a sua irmã, a todas as suas amigas, seus amigos, aí no posto de gás, né? E, ouvindo o nosso programa pela Rádio Cidade FM, aí em Fortaleza dos Nogueiras. Um abraço, Paulo Atagma, a todos da equipe da Cidade FM, em Fortaleza dos Nogueiras, Estadão do Maranhão, toda a região, né? Carolina, Santa Inês, Balsas, todo mundo ouvindo o nosso programa aí pela Cidade FM de Fortaleza dos Nogueiras. Um abraço a todos da equipe, muito obrigado, viu? Henrique e Juliano cantam Recaídas. Você pode ficar com quem você quiser, não tem nada a ver. Eu não mando em você, mas ainda chore quando alguém comenta, não quero saber. Me preocupo, e apesar dos pesares, eu sempre quero te ver bem. E ainda vou além, em uma relação sei que não vai ser fácil amar outro alguém. E hoje, mesmo separado, sinto que seu corpo ainda é meu. Às vezes me escondo e faço de tudo pra ninguém notar que eu vivo e morro por ti. Tem semanas que às vezes sofro, vem as recaídas. Às vezes eu queria ter o poder te apagar da memória, e nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história não passe de passado e fique da porta pra fora. Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora. Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora. E é sempre a mesma história. Faço de tudo pra ninguém notar que eu vivo e morro por ti. Tem semanas que às vezes sofro, vem as recaídas. Às vezes eu queria ter o poder te apagar da memória, e nessa fraqueza ter força pra fazer com que essa nossa história não passe de passado e fique da porta pra fora. Se eu pudesse te apagar da minha mente, apagaria agora. Mas toda vez que eu me lembro de nós dois, meu coração sempre chora. E é sempre a mesma história. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar, minha querida Dite Duarte, em Ouro Preto do Oeste, Rondônia, ouvindo o nosso programa pela Rondônia FM. Um abraço, Nilson Lombardi, todos da equipe. Nós temos uma audiência muito grande e muito boa. Um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho a todos vocês da Rondônia FM e de Ouro Preto do Oeste e toda a região ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês. Vamos para Vilhena também, no Estadão de Rondônia. Nós temos a Vilhena AM, Rádio Vilhena AM, exibindo o nosso programa. A Durvalina Antunes, o Cirilo, todos vocês amigos, aí nossos ouvintes maravilhosos, e toda a região de Vilhena. ouvindo o nosso programa pela Rádio Vilhena AM. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Minha querida Edith de Coniza, Mato Grosso. Edith, obrigado pelo carinho, viu? Sempre interagindo comigo no Facebook, aí em Coniza, no Estadão do Mato Grosso. Um abraço aos amigos da Rádio Terminal FM, em Santo Amaro do Imperatriz. Um abraço ao Alexandre Marrone. Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, pela parceria, viu? Rádio Dinâmica FM, em Timóteo, Minas Gerais. Um abraço a todos vocês, Adriano Vieira e todos da equipe da Rádio Dinâmica FM, Timóteo. Um abraço, muito obrigado, viu? Meu amigo Valdir Ferreira Chaves, o André Chaves, a todos vocês, amigos da Rádio São Francisco FM, em Porto Franco, no Estadão do Maranhão. Audiência fantástica. Um beijo para vocês aí, viu? A todos os nossos ouvintes maravilhosos de Porto Franco, no Estadão do Maranhão. Vamos até a Sailândia, onde nós temos a Rádio Dinâmica FM, exibindo... Não, Rádio Marconi FM, perdão. Rádio Marconi FM e Rádio Cultura AM, duas parceiras em Açailândia, no Estadão do Maranhão. Um abraço, Pedrinho Maranhão, todos da equipe, aí da panificadora, panificadora Júlia, né? Todo mundo ouvindo o nosso programa. Um abraço a todos vocês de Açailândia e toda a região. Um abraço, muito obrigado. Brevemente, Diego Valadares fazendo shows aí na cidade, né? Quem canta bonito, meu amigo Rafael Silva, pro Brasil inteiro, canta Espelho Quebrado, de Adelson Moura. Agora sim, agora vai. Meu Deus do céu, é muita paixão com o coração só. Vem comigo. O espelho quebrou, já faz tempo que eu não vejo como anda a minha aparência. Deve estar igualzinho ao espelho quebrado, jogado no chão. Foi a paixão que eu sinto por ela quem me deixou assim, machucado por fora, quebrado por dentro. Tô com pena de mim. Tempestade de amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa e que está me matando. Ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. De amor que passou por minha vida, não tive saída, me deixou no sufoco. Fogo ardente que queima meu corpo e não quer se apagar. Alma ferida, caída aos pedaços, e ela nem quer saber. Sai de mim, ó tristeza infinita, eu preciso viver. Ah, essa dor que não passa e que está me matando. Hoje ela vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve minha vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Junte os pedaços quebrados do nosso amor. Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza, uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadari. Muito bem, estamos de volta ao Mundo Sertanejo, está no ar. Um abraço a todos vocês do Brasil inteiro ligados no nosso programa Mundo Sertanejo através de toda a nossa rede de rádios. Também a vocês, amigos internautas, né? O Edelson Moura, nosso diretor, estava me confidenciando em off que nós temos aqui quase 500 mil acessos diários no nosso site Rádio Estúdio Brasil. Isso significa que o nosso programa tem uma audiência muito grande também aí pela internet, nossos internautas, né? Muito obrigado a todos pelo carinho de sempre, ouvindo o nosso programa, tanto pelas emissoras que são nossas parceiras, né? Nós temos rádios afiliadas pelo Brasil inteiro, somos mais de 1.400 emissoras afiliadas aqui à nossa central de produção, rádios AM, rádios AFM e rádios também web, né? Um abraço a todos vocês, de todas as equipes, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo carinho de vocês, sempre. Minha querida Arlene Pereira de Araújo e Eugênio em Roda Velha, Bahia, ligados no nosso programa, muito obrigado, viu? A Maria, a Arlene Pereira, o Eugênio, a todos vocês, a Erisvânia Oliveira, suas amigas, todos vocês aí de Roda Velha, no Estadão da Bahia, ouvindo o nosso programa. Minha querida Sandra Cândido, de Cataluna, na Espanha, né? Também ouvindo o nosso programa. É uma internauta, né, que ouve o nosso programa. Muito obrigado, viu? Se bem que aí, na Espanha, nós temos também, em Madrid, nós temos a Rádio Cidade FM, uma afiliada nossa em Madrid, aí na Espanha, exibindo o nosso Mundo Sertanejo. Muito obrigado a todos da equipe aí, viu? Meu amigo Denis Santiago, em Presidente Médici, no Estadão do Maranhão. É uma cidade próxima a Santo Luís do Paruá e todos ouvindo o nosso programa pela Rádio Tropical FM. Ô Isa Torres, ô Willam, um abraço a vocês e os locutores. Muito obrigado pelo carinho, viu? Audiência fantástica em Santa Luzia e toda a região. Muito obrigado a vocês pelo carinho de sempre. Quem canta bonito, Zé Ricardo e Thiago, pode ou não pode? É claro que pode, vamos lá. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode, ah, deixa comigo. Beija na boca, pode, fazer gostoso, pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa, pode, morder o pescoço, pode. E ligar outro dia, não pode, não pode, não pode. Dar presente, pode, fazer surpresa, pode. E se for aliança, não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. O que pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Ô Zé, que negócio é este, pode ou não pode, rapaz? Ei, Thiaguinho, os gordinhos tá estourado. Agora é nós que decide esse trem. Me conta aí, Zé, como é que é essa história? É assim, Thiaguinho, ó. Agora sou eu quem mando, agora eu que decido. O que pode ou não pode, ah, deixa comigo. Beijar na boca, pode, fazer gostoso, pode. E se apaixonar, não pode, não pode, não pode. Tirar a roupa, pode, morder o pescoço, pode. E ligar no outro dia, não pode, não pode, não pode. Dar presente, pode, fazer surpresa, pode. E se for aliança, não pode, não pode, não pode. Oh, oh, oh, oh, oh. Pode ou não pode, eu que decido, meu amor. Oh,

esqueceu? Ou será que vai voltar pra aliviar a minha dor que está pra me matar? Maravilha, maravilha, depois dessa moda romântica do meu amigo Jota Neves, vocês vão dançar com João Lucas e Marcelo cantando Louca. Chega aí no Probo, MC K9, tem mulher solteira aí, meu irmão, João Lucas e Marcelo. Quem sabe cantar é Louca. Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que escadinha? Louca! Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, gatinha? João Lucas e Marcelo, que a gente separa, você menina assanhada. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo de faca. Ai, que barriguinha. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, chega junto e arremeta. Você tá soltinha, tu tá louca, louca. Louquinha, dá uma empinadinha, dá uma agachadinha, você tá soltinha. Que isso, gatinha? É João Lucas e Marcelo e MC K9. Não foi com sertanejo, com certeza dá sacode. Empina aí, novinha, agora eu quero ouvir um gritinho da louquinha. João Lucas e Marcelo, que a gente fez para você, menina assanhada. Tá querendo me amar e tá louquinha, vai seduzindo de faca. Ai, que barriguinha. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, quero ver se tu aguenta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. Pra baixo, pra cima, chega junto e arrebenta. Empina, vai se movimenta, empina, vai se movimenta. louquinha. Obrigado! Muito bem a todos vocês, amigos ouvintes do Brasil inteiro, muito obrigado pelo carinho de sempre, um beijo no coração de cada um de vocês, meu abraço apertado, meu abraço fraternal a todos pelo Brasil inteiro, viu? Pedro, Paulo e Matheus vão encerrar o programa cantando Quem Me Dera Eu, com a participação especial de João Neto e Frederico. Um abraço a todos, fiquem com Deus, tchau Brasil, cantam Pedro, Paulo e Matheus. Oh, que vida, é muita areia pra arrastar nesse meu caminhão. Oh, canseira, trem difícil, ficar te olhando e desejando tê-lo em minhas mãos. Deixa eu ser a cerveja que molha sua boca, o zíper daquele decote que abre sua roupa. A gota de suor escorre no seu corpo, deixa eu te devorar, eu tô ficando louco. Quem me dera dar um puxão no seu cabelo e grudar o seu beijo no meu. Quem me dera eu falar baixinho no seu ouvidinho que essa noite eu sou seu. Quem me dera eu dar um puxão no seu cabelo e grudar o seu beijo no meu. Quem me dera eu falar baixinho no seu ouvidinho que essa noite eu sou seu. E pra ficar mais bonito ainda, vem cantar com a gente, João Neto e Frederico. Já com nós, Pedro, Paulo e Matheus. Oh, lá em casa. Assim, ó. Oh, lá em casa, oh, que vida. É muita areia pra arrastar esse meu caminhão. Oh, canseira, trem difícil, ficar te olhando e desejando tê-la em minhas mãos. Deixa ser a cerveja que molha a sua boca, o zíper daquele decote que abre sua roupa. A gota de suor que escorre no seu corpo, deixa eu te devorar que eu tô ficando louco. Quem me dera eu dar um puxão no seu cabelo e grudar o seu beijo no meu. Quem me dera eu falar baixinho no seu ouvidinho que essa noite eu sou seu. Quem me dera eu dar um puxão no seu cabelo e grudar o seu beijo no meu. Quem me dera eu falar baixinho no seu ouvidinho que essa noite eu sou seu. Quem me dera eu, viu? Pedro, Paulo e Matheus, vocês, vai. Quem me dera eu dar um puxão no seu cabelo e grudar o seu beijo no meu. Quem me dera eu falar baixinho no seu ouvidinho que essa noite eu sou seu. Quem me dera eu dar um puxão no seu cabelo e grudar o seu beijo no meu. Quem me dera eu falar baixinho no seu ouvidinho que essa noite eu sou seu. João Mestre e Frederico junto com Pedro, Paulo e Matheus. Ah, quem me dera. Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.